Breaking Alternative. Caraças pá, sejam bem-vindos ao melhor programa de sempre, ou não, da Esques FM e tudo o que é Rádio Nacional Estrangeira e dos arredores. Pois, chegamos hoje à nossa 11ª emissão em toda a história do programa, que é a tua única alternativa. Ah, pois é, hoje é por mais uma vez dia de surpresas e de coisas fantásticas acontecerem dentro deste mesmo estúdio, e ainda bem, que me dizem a possibilidade, meus caros e minhas caras, de, depois de cá terem vindo os Linda Martini na semana passada, hoje por cá passar o grandíssimo artista nacional Azevedo Silva. Parece bem à malta? Hã? O que é que acham? A mim parece-me muito bem. Gostei de ouvir assim imaginário e telepático. Ah, pois é, o que me faz e dá força para continuar. E deixa-me então dar o passo à frente e afirmar categoricamente: Luís Azevedo Silva paira entre nós neste brilhante dia de domingo, iluminando este último grande fim de semana de fevereiro. É hora de The Freaking Alternative, gente. É, pois. Cut my leash and walk to pacify these guilt-filled sessions. Now I'm a social. Ora, para começar a emissão da melhor forma, ouvimos os extraordinários Menomina, banda originária de Portland, Oregon, nos Estados Unidos, com a sua TAOS, Taos, pode-se dizer assim, do último álbum de originais, Minds, 2010. Hoje há Azevedo Silva, e ainda bem, portanto não percamos mais tempo com conversas. Para o tempo passar, lá está, nada repetitivo a utilização de tempo na mesma frase. Fiquem com Band of Horses e a sua magnificente The Funeral, assim numa espécie de tentativa de recordar o grande concerto da Ala Magna do passado dia 7 de fevereiro. Enjoy, Amy Friends, enjoy. Ooh. Freaking Alternative. Gostei muito de passar pelas distantes terras dos Interpol e por lá parar para ouvir um bocadinho de uma das poucas grandes músicas, vá, sou sincero, que me apaixonam no terceiro álbum destes senhores, aquele que se chama Our Love to Admire. Esta, para os que não sabem, chama-se Who Do You Think? E cai bem a qualquer hora do dia, é verdade. Ainda antes, contámos com a ajuda musical e oportunista dos Band of Horses e do seu enorme hino, The Funeral. Apaixonante e de tirar o fôlego, é bem verdade. Façamos então um intervalo deste despoletar de emoções, pá, e sigamos para a rubrica de descoberta musical New Beats. Rock on! Rock on, people! New Beats. E é chegada a altura de pôr no ar o New Beats, a vossa rubrica predileta de escolhas musicais fenomenais, ancestrais, e de outras coisas acabadas em AIS. É verdade, a semana passada trouxe-vos um bocadinho de música nacional fresquinha e boa. Para os que não se lembram, falámos dos Corsage e para os que se lembram, opa, o New Beats agradece, porque quer dizer que o ouviram e isso é de valorizar, sim senhora. Mas falemos de coisas mais sérias de momento e deixem-me assim explicar de que forma surge entre nós o artista revelação desta semana. Sendo esta rubrica um espaço de descoberta musical, é de extrema importância que saibamos não só ouvir o que surge pela primeira vez, mas também ouvir as segundas, terceiras e até quartas tentativas daquelas bandas que nos deixam um gostinho especial nas pupilas gustativas e que nos ensinam a ouvir o que de bom se faz por esse mundo fora. Hoje não há, portanto, uma banda descoberta, há antes um CD completamente novo e por descobrir. E depois desta brilhante introdução, começo por perguntar-vos, conhecem aquele sentimento fenomenal de se sentarem numa cadeira ou num sofá, com os pés em descanso e por cima da mesa, que por mais esperto estiver? E conhecem o sentimento de estarem confortavelmente sentados e refastelados ao som de uma banda que parece estar a fazer, quem sabe, quiçá, a banda sonora da vossa vida? Ou melhor, desse mesmo preciso momento em que só interessam vocês, a vossa música e os vossos pensamentos? Conhecem aquele tão particular sentimento em que determinada sonoridade cai no nosso colo, pá, e que de já lá não sai, que passa a pertencer, passa a descrever o melhor possível aquele momento e passa a ser por uns bons minutos parte constituinte da nossa vida? Tudo tem uma história e a música. Não é exceção, é verdade, eu estava aqui meio que na brincadeira, mas a verdade é que vos trago uma banda que, acreditem, transmite muito deste sentimento que eu estava agora a tentar explicar. Assim sendo, hoje é dia de vos introduzir e apresentar os Six Organs of Admittance, banda surgida em 1998 e fruto dos sonhos e projetos de um só homem, o guitarrista Ben Chesney. Ele, basicamente, é os Six Organs of Admittance, ainda que possa contar, por uma vez ou por outra, com uma colaboração especial em estúdio e neste seu trabalho. Ben é um músico tocado e aberto a várias influências musicais como o folk, o experimental, a música ambiente e até pela perplexidade dos sons orientais e de toda a sua beleza. Six Organs of Admittance é a melhor expressão dessa mesma faceta, dessa mesma sua faceta e o seu único projeto em que nenhuma barreira existe ou mesmo persiste. Ele é o homem que sozinho consegue fazer soar a sua guitarra acústica por entre as tremolosias marcantes da sua voz, deixando os seus ouvintes perplexos e perdidos no mundo alheio e distante da realidade, ainda que esta seja estranhamente real. É verdade, sim senhor. E este novo disco, o 26º trabalho dos Six Organs of Admittance, sim, é verdade, podem pasmar, são 26. Este 26º saiu às ruas a 22 de Fevereiro para provar o que, basicamente, que o que havia sido feito até agora não era para esquecer, mas sim para gravar na história, é verdade. E A Sleep on the Floodplain é merecedor de figurar não numa enciclopédia, mas numa estante de qualquer pessoa que goste de música de qualidade, é verdade. Todos os seus sons calmos e marcantes, toda a originalidade musical e simples, que dá realce à introdução do álbum, toda a aposta numa cultura instrumental expressiva que simplesmente não dá para esquecer. Tudo isto é fruto de muito trabalho, é fruto digno de Six Organs of Admittance e o mínimo que podemos fazer agora é rendermos-nos. Porquê? Porque chegou a hora da música de qualidade e ainda bem. E foi o recentemente lançado álbum pelos Six Organs of Admittance, A Sleep on the Floodplain, neste que é o vosso New Beat. É verdade. Espero que tenham gostado desta novidade fresquinha e desconhecida para muita gente. É infelizmente, não é verdade? E para além disso, espero ainda que se deleitem, que nem loucos, pá, com uma das melhores músicas presentes neste mesmo álbum, esta que se chama Old But Let Go. Thank you. de Freaking Alternative. E foi o New Beats, simpática malta, que escuta aí desse lado. Espero que tenham gostado de conhecer o projeto Six Organs of Admittance, mas que, para além disso, se tenham percebido de uma das melhores obras por eles lançada até ao momento. E ponho aspas nesse por eles, porque falamos do projeto de um só homem, não é? De um solitário rodeado por ideias e influências musicais fantásticas. Estou tão poético hoje, sim senhora. No seguimento de toda esta conversa apaixonante, porque não uma daquelas músicas lamechas, mas que soam a inspiração? Pois é, Death Cab for Cutie com We Looked Like Giants. Até já. Yeah. foram os Death Cab for Cutie neste 11º TFA. E hoje, gente, não temos agenda cultural. É verdade, não anda aí nada de interessante para a próxima semana, tirando uma coisinha ou outra. E eu aconselho que podem ver a agenda cultural do Yeah. É só procurarem no Google, tipo, escreverem Yeah. Acho que é com vários A's, se não me engano. Para além disso, dizia eu, apesar de não haver agenda cultural, há, sim senhor, um especialíssimo convidado de nome Azevedo Silva, que cá vem a estúdio para apresentar o seu mais recente trabalho, Carrossel. Só faltam 3 pedacinhos musicais até o Luís chegar, graças a Deus e ao Senhor, portanto está quase, pá. É verdade, esta é dos My Bloody Valentine, Only Shallow. Yeah. Ora bem, Dead Combo a fechar esta sequência de duas músicas com putos a roubar maçãs do álbum Lusitânia Playboys de 2008. O Azevedo Silva e as suas histórias, com é, estão já aí à porta e nós aqui ansiosos por as ouvir, é bem verdade. Segue jogo então, segue jogo e bota a última música do período pré-entrevista. É o nome que eu atribuí aqui à altura em que o Azevedo ainda não estava cá pelo TFA. Portanto, esta é dos Arctic Monkeys e dá pelo nome Do Me a Favor. Sejam bem-vindos à perfeição, senhores e senhoras, e fiquem sabendo que a perfeição vem ao Superbock Super Rock. Ah, hell yeah, motherfuckers, hell yeah. A gente já se ouve. Freaking Alternative. E aí está, minha gente, aí está. Acabou-se a chatice de esperar por esta tão aguardada e carismática entrevista. E sigamos de uma vez por todas, senhoras e senhores, sigamos para a rubrica Voz Off, a rubrica que menos vezes põe pé no TFA, é verdade, mas que quando põe, caraças, pá, o mundo vai abaixo. Portanto, vem até nós, Azevedo Silva, vem até nós. Voz off. Voz off. E é verdade, chegámos por fim a esta que é a rubrica de entrevista no The Freaking Alternative. Rubrica esta que cobre hoje e que conta hoje com um artista que eu já tenho vindo a publicitar desde a passada semana, desde sexta-feira, se não estou em erro, ele que é Azevedo Silva. Neste caso, Luís, certo? Exatamente. É mais fácil. Portanto, Luís, seja bem-vindo a este que é o The Freaking Alternative, programa que é a tua única alternativa. Muito obrigado. O Luís cá está para basicamente vir satisfazer a nossa curiosidade acerca daquela que está a ser a carreira dele até ao momento. Carreira esta que já conta com vários anos, mas, e ainda antes disso, Luís, tu és o Azevedo Silva, o projeto musical a solo de um verdadeiro contador de histórias, mas, e ainda conhecemos o tal Azevedo Silva, a verdade é que não conhecemos o Luís propriamente dito. A primeira pergunta não podia ser, portanto, mais sucinta. Luís, e é só assim por alto, quem é que és tu? Eu sou o Luís, lá está, como tu disseste, sou um rapaz que, como te disse ao entrar aqui, por acaso também já fiz rádio, sou um rapaz que gosta de jogar à bola, gosto de pizza, gosto de comida italiana também. Pronto, tenho essa personagem que é o Azevedo Silva, que é um contador de histórias, é um músico que fala sobre a sociedade em geral. Sobre temas mais políticos ou sobre temas da vida normal. E enquadras-te, isto é interessante porque descobri no site, no lastima.net, enquadras-te naquela descrição que por lá anda acerca de ti e que dizia, passo a citar algo como, e deixa-me citar, lá está, era uma vez, e é assim que começam todas as boas histórias, um contador de histórias, de barba feita mas sem rugas, sentado numa esquina qualquer. Os transeuntes jamais terão a percepção exata daquilo que é ou daquilo que canta um pobre diabo. E esta é uma boa pergunta. Sentes-te um pobre diabo que encontra, como tu dizias na música, uma escapatória para, sei lá, para as tristes verdades da vida ou algo assim do género? Não, na verdade, isso é uma descrição, é um jogo de palavras com as músicas do meu disco Autista, o segundo disco de originais, feita pela Sónia, que trabalhava connosco na Lástima, que é um projeto que, entretanto, acabou e está extinto. Não me sinto um pobre diabo, embora tenha uma maneira de viver, acho eu, pelo menos até o momento, bastante realista. Não sou demasiado feliz nem demasiado triste. Estou ali no meio. Às vezes até me irrita um bocadinho, que era bom uma pessoa exaltar-se um bocadinho, mandar umas peras em alguém ou apanhar uma bedeira, uma coisa assim. Mas não, sou uma pessoa que tem 28 anos de abstinência alcoólica ou de qualquer tipo de drogas, então estou ali no meio termo e não me sinto um pobre diabo, mas de facto, se calhar a vida sempre sóbria é um bocado mais complicada, talvez por ser um observador, então há certas coisas que não me escapam e que ao observá-las não posso deixar de sentir-me menos bem com elas, mas não sou um pobre diabo, nada disso. Não, infelizmente. Há uma coisa curiosa que as pessoas, talvez eu é que esteja errado nisto, mas as pessoas assumem automaticamente que os temas sobre os quais eu estou a cantar são sobre a minha vida e 90% não é sobre a minha vida, é colocar-me na posição de observador e relatar aquilo que eu vejo como se fosse outra pessoa. Portanto, isso é sobriedade a mais. Talvez sim. Mas olha, porquê que optaste por este caminho? Ainda aqui há uns anos, por exemplo, o James Brown cantava Como o Mundo Era Bonito e espetacular e fenomenal e formidável. Epá, e tu simplesmente pareces não conseguir concordar. Porquê? Porque acho que não é. Na verdade, acho que não é. Há um caminho todo percorrido até aí, é verdade. Ainda ontem estava a pensar nisso. Se alguém me fizesse essa pergunta ou algo parecido, se calhar eu nasci no fim de uma revolução que tinha tudo para ser bonita e no fundo não se concretizou. E se calhar eu por ter nascido no fim dessa revolução e por, sei lá, estão todas suposições, e porque as pessoas que viveram nesse período em que fizeram a revolução tinham ideais e de uma maneira ou de outra me levaram a pensar sobre assuntos, se calhar esses assuntos ficaram vincados na minha alma, na tua personalidade, exato. E cresci com ideais de liberdade e com ideais de democracia. Portanto, isso são influências dos teus pais também? Também, sim, também de toda a família, que aliás passou por isso, passou por guerras, passou por fome, passou por vir para um país ao qual não pertencia, mas que era da República Portuguesa. E de onde, já agora pergunto? Eles são de Angola, a minha mãe era lisboeta, portanto, não foi fácil para nenhum deles, porque, uns porque tiveram que sair do seu país, outros porque voltaram com o rótulo de retornados e não foi muito fácil para eles. Sei lá, se calhar tudo isso me levou a pensar muito mais nesses aspectos negativos da vida. Eu não acho que o mundo seja uma coisa linda, tem coisas bonitas, mas Ou se calhar o mundo é, como todo o universo é bonito, especialmente se estiveres sob o efeito de cogumelos. Mas todo o universo pode ser muito bonito, só que aquilo que nós fazemos não é assim. Estraga por fim. É, sim, não é sempre de enaltecer. E sentes-te essa pedra no meio de um oceano, desde que altura da tua vida? Curiosamente é giro, que é mesmo uma pedra no meio do oceano, porque eu não faço moça absolutamente nenhuma. Se fosse numa pocinha pequenina ainda fazia qualquer coisa, mas é mesmo no meio do oceano. Sinto-me assim desde que altura, não sei, eu nasci com temas políticos e provavelmente desde aí. Portanto, desde pequenino, vá lá, 10 anos, comecei a ouvir Zeca Afonso, Bob Dylan, Neil Young, Beatles, coisas que iam passando lá em casa, pronto, porque era a música da juventude dos meus pais e de uma maneira ou de outra acabas por levar com isso. E se calhar nem era o que eu queria ser, se calhar estava destinado para ser uma alma terrível e malévola, mas pronto, os meus pais amoleceram. Assisto a ver. Está bem. E a tua música, e agora falando outra vez de música, és tu a 100% ou interpretas uma espécie de personagem? Passas de Luís para Azevedo Silva? Não, eu ainda agora falei naquilo da personagem, mas não, aquilo sou mesmo eu, nas minhas músicas sou mesmo eu, aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu digo vem de mim, não há uma personagem. Às vezes há certos autores que fazem isso. Sim, sem dúvida. Não consigo, não tenho. Sou eu a 100%, lá está, o que pode descambar para uma coisa perfeitamente idiota num concerto, porque digo mesmo, hoje estou com diarreia, e as pessoas pensam, porque não tinhas necessidade nenhuma de dizer isso? Eu, pois não, mas pronto, sou eu. Não. E fez sentido no momento, exato. Pois. Para elas não, que escusaram de saber esse pormenor. Mas é sempre giro, acho que falo sempre a pena num concerto. Mas uma coisa que me suscita muito interesse e que me leva a perguntar-te, aquilo que tu escreves e acerca do que tu escreves, conheces, vives de perto, viste, observaste realmente ou... Ah, isso é muito interessante. São tudo situações pelas quais passei. Pronto, e normalmente é isso. Como eu te disse, sou observador. Bem, não posso dizer que sou um viajante, porque não tenho tempo para isso. Mas, mas gosto de viajar de vez em quando. Aliás, gosto de viajar sempre, só que não tenho tempo para fazê-lo sempre. E as situações que eu descrevo são situações da vida real, ou que eu passei, ou que alguém perto de mim passou e que de uma maneira ou outra acabou por me incluir a mim. Contas sempre uma história em todas as tuas canções? Acho que não, nem todas as canções são histórias, outras são só simples factos que eu decido enunciar, como na Bússola, por exemplo, é um tema muito simples que de uma maneira geral fala sobre a vida, mas que não tem assim nada, não é nenhuma história fantástica, não tem nada de especial em termos de letra, não conta a história de uma pessoa que foi abandonada e que decidiu lutar pela vida e não conto, por exemplo, nesse, portanto nem sempre conto histórias, não. Ok. Às vezes são músicas só. São só palavras soltas. Tá bem. A música também é, no final também acaba por ser parte disso, não é verdade? E falando agora em música, pronto, é uma coisa que se põe neste tipo de entrevistas, não é que a gente não te goste de ouvir, e eu sinceramente estou a gostar de ouvir, mas tens de me dizer, pá, sinceramente, o que é que tu gostavas de ouvir agora no The Freaking Alternative? Ok, eu devo só dizer-te que preparei-me para uma coisa muito mais, como é que é dizer... Não queria dizer madura, porque pode parecer pretencioso, não é isso que eu quero dizer. E sou muito mal com as palavras, é uma das minhas características. Às vezes isso corre mal. Estás à espera de uma coisa como deve ser, não é? E pronto, não vai acontecer. Não é isso, mas sei lá, eu também não quero parecer que sou um velho. Mas hoje, quando acordei, escolhi estas músicas porque são músicas... Eu estou, de uma maneira ou de outra, como é que eu ia dizer isto? Novamente, sem parecer arrogante, estou ligado ao cinema, eu gosto muito de cinema, não sou um cinéfilo, não sou realizador, não sou ator, não sou nada, mas gosto muito de ver cinema, talvez porque as imagens sugerem muitas coisas. Então, se eu desligar a música de um filme, talvez eu próprio possa construir a banda sonora desse filme. E então as músicas que eu trouxe hoje são relativamente a filmes que eu vi. Podem não se enquadrar, peço desculpa aos ouvintes. Podem não se enquadrar, peças, no... eles não merecem. De qualquer maneira, eu acho que vocês se calhar não conhecem algumas destas músicas e isso pode ser um dado interessante. Sim, acredito que sim. Eu próprio não sei pronunciar o nome do autor. Isto é de um filme do Fatih Akin, a música que eu gostava de ouvir agora, e o autor da canção, eu nem sequer sei pronunciar, a música chama-se Ben Seni Sevguduni, uma coisa assim, é turco. Exato, é turco, eu não sei pronunciar isto, portanto nem sequer vou tentar. Mas é uma música de um filme que se chama Do Outro Lado, do Fatih Akin, como eu disse, que é um realizador turco que salvo erro vive na Alemanha. Sabes de que ano é que é o filme? O filme é de 2007. É um filme que eu recomendo. E mesmo o IMDB recomenda. Acho que tem 8 em 10. É espetacular porque eu nunca ouvi falar. Fala sobre. É um turco que regressa a Istambul para tentar reatar com a família. E depois também mexe com uma rapariga que é ativista política, e fala sobre os problemas que os ativistas políticos têm. Ah, muito bem, muito bem. E a música fala um bocadinho sobre isso? Ou... Acho que não. Acho que o lado curioso disso é que se a música fosse portuguesa, eu diria que é Pimba. A sério? Porque acho que a música fala sobre amor. É uma pessoa a falar sobre amor e a outra a responder-lhe o que é que acha do amor. Mais ou menos o que eu apanhei na net, como, pronto, não percebo turco. Já vais perceber. Pois, faz sentido, ok. Faz bastante sentido. Portanto, Ben Seni Sevdegumi. É uma coisa assim, não é? Sim, é. Sim. Então pronto, a gente volta já com o Azevedo Silva. Fiquem por aí. Ok. Ben seni sevdum da dünyalara bildirdim. Ben seni sevdum da dünyalara bildirdim. Enderdun kaşlarını babani, babani mi yıldırdım? Endürdün kaşlarını, endürdün kaşlarını, babani, babani mi yıldırdım? En dereye, dereye da al dereden taşları. En dereye, dereye oy al dereden taşları. Geçti bizden sevdaluk, al cebum, al cebumdan saçları. Geçti bizden sevdaluk, geçti bizden sevdaluk, al cebum, al cebumdan saçları. Zevinun onine da sereceğim kilimi. Kız evinun onine hoy sereceğim kilimi. Oldu hayli zamanlar görmedim sevdiğimi. Oldu hayli zamanlar, oldu hayli zamanlar, görmedim, görmedim sevdiğimi. Yaz geldi, bahar geldi, oy kaçtı yeşil yapraklar. Yaz geldi, bahar geldi, oy açtı yeşil yapraklar. Ben sana doyamadım, doysun kara, doysun kara topraklar. Ben sana doyamadım, ben sana doyamadım. Doysun kara, doysun kara, doysun kara, doysun kara topraklar. E pronto, foi esta então a primeira escolha musical do Azevedo Silva. Isto sou eu a tentar fugir-me outra vez ao pronunciamento desta mesma Faz canção bem. Que tu nos trouxeste e que também nos soou. E eu pergunto, há bocadinho falávamos de cinema. E agora uma pergunta para assim, tipo, revista Cor-de-Rosa. A tua vida dava um filme? Ah, não, acho que ainda não. Porque eu não tenho nenhuma... Também não tenho nenhum tipo de ambição a esse nível. Como eu te disse, 28 anos de sobriedade era um filme muito secante. Olha, esse... Repara, é espetacular. Repara, talvez uma Branca de Neve em que a tela aparecia em preto e pronto, tudo bem. As pessoas batiam palmas no fim. E, mas... Pá, quer dizer, se faz um filme de 127 horas sobre um gajo que cortou um braço e ganha um Oscar, tipo... 28 anos de sobriedade era, okay. Era um não. título interessante. Não sei, acho que não. Acho que não tem assim nenhum ponto alto que eu. Olha, que a bebedeira também desmistifica já para ti, não é assim nada do outro. Okay. Os cogumelos, não sei. É coisa. Ouvi coisa, dizer que é coisa boa. É, não sei. Mas perigosa. Também. Perigosa também. Então, e escrever um filme que gostavas um dia? Não. Nem um bocadinho, não passa pela cabeça. Não tenho absolutamente talento nenhum. Talento. Sim, nesse aspecto cinematográfico, não conheço pessoas que o fazem muito bem, mas para mim, se eu pudesse fazer bandas sonoras de filme, isso sim, aí seria algo que eu gostaria de tentar. E pegando nessa questão do talento, quando te dedicaste à música, achaste que tinhas talento na altura? Ou foi uma daquelas de... Não foi uma, digamos, vamos apanhar uma bapadeira, mas vamos para a música? Foi simplesmente para começar a tocar, não... Uh-huh. Não, ainda hoje não acho que tenha nenhum talento especial, mas, quer dizer, isso não abona muito a favor da minha música. Mas, não, basta ouvir. Não, ouvinte, sou o melhor de sempre, sou o melhor de sempre, apenas. Estou numa fase de amadurecimento. Exatamente. Mas quando comecei foi pela simples ingenuidade de pegar numa guitarra, que por acaso estava esquecida lá em casa e ninguém pegava nela, e eu comecei a tocar. Porque eu sou de uma altura em que havia muita coisa punk. Agora também há, pronto. Sim, sim. Eu é que fiquei velho e deixei de ouvir. Mas havia muita coisa punk e fresca. E a MTV ainda passava Nirvana e Pearl Jam e coisas punks. Sim, uh-huh. Depois agora deixou de fazer agora isso. Aqui não sei se isso é bom ou mal. Mas, tem várias interpretações a vários níveis, enfim. A Katy Perry é melhor que o Kurt Cobain. Do ponto de vista visual acaba por ser um bocadinho melhor, mas não passa por aí. Mas pronto, naquela altura havia, sei lá, uma urgência punk de fazer qualquer coisa, de mudar um paradigma qualquer, e eu ouvi essas cassetes, essas mixtapes, que antigamente ainda havia as mixtapes, que eram, pronto, cassetes normais que se punham na aparelhagem, e íamos trocando entre amigos, e eu ouvi muita coisa punk e tinha muita vontade de tocar Nirvana e Pearl Jam, nem tanto, não gostava nada de Pearl Jam, mas... depois passei a gostar. Pumpkins, por exemplo, Smashing Pumpkins. E pronto, tive sempre muita vontade de pegar na guitarra e fazer aquilo que aqueles artistas estavam a fazer. Interessante. Portanto, parte das tuas influências musicais passam pelo punk. Sim. Sim, não tem nada a ver. Aliás, nada é muito restrito no que toca a influências, pelo menos para mim, não é? E acho que para todos os artistas é bom ver um bocadinho de todos os lados. Sim, eu em duas entrevistas contigo e com o Islinda Martini acho que vou desistir desta pergunta porque não vale a pena perguntar. Pá, quais é que são as tuas influências musicais? Porque até se me perguntasse a mim, eu acho que estava aqui durante horas e vocês têm de estar aqui durante horas. Vocês pegam em tanta coisa e fazem tanta coisa que... Principalmente tu, pá, tu... É espetacular como alguém que não te conhece pode ouvir um disco teu e dizer, pá, isto soa sempre ao mesmo, no entanto não soa. E isso, epá, é giro, estou a ser sincero, é muito interessante aquilo que tu consegues fazer e principalmente neste último álbum, no Carrossel. E agora falando outra vez sobre ti, principalmente sobre a tua carreira musical, sei que não quis paraquedas assim no mundo da música e que, tanto quanto sei, tiveste uma banda que era os Madcap. E eu pergunto, foi o teu primeiro projeto? Não. Nós tive muitos projetos muito mais amadores do que esse. Muito, quando digo muitos, talvez 2, 3, 4, não sei. Mas tudo muito, lá está, muito amador. Nunca passou da garagem, simplesmente para nos divertirmos. E, sim, eu conheço o sentimento. Pois é isso, mas foi um processo de evolução em que tu pensas, ok, é muito giro ter uma banda e tal, é muito giro fazer barulho, e tu pensas, ok, está a ser giro, agora tenho os Madcap, é muito fixe, vamos para isto tudo, e depois pensas, o mundo é uma merda, vou fazer tudo sozinho, e que é que se lixem as pessoas? Não, também não é assim, estou a brincar, mas sei lá, às vezes, tirando casos esporádicos de sucesso, em que as coisas facilitam por si só, como os Linda Martini, em que houve um boom... Imediato, quer dizer, eles também já têm muitos anos a tocar juntos. Mas mesmo antes de serem Linda Martini já tocavam em muitas coisas punk. E hardcore, não sei o quê. Tu pensas que em Portugal é muito difícil. Em Portugal e deve ser em todo lado, pronto. É difícil tu conseguires sustentar uma banda e tocar ao vivo. Teres dois carros, transportar o material todo. Seres um carro já é qualquer coisa. E depois os sítios não te querem pagar. Há aquela carolice dos sítios. Ah, tá bem, vem lá tocar aqui ao meu bar e não sei o quê. A gente não faz publicidade e tu recebes a comissão da bilheteira. Uhum, e isso uhum. A gente paga-te umas cervejas e uns frangos com churrasco. Pá, isso para mim deixou de fazer sentido. Exato. Pai, sim, há 4 anos, assim. Tem muita piada quando nós temos 18 anos. Pronto, há bandas que se conseguem sustentar assim. Mas para mim já não sei qual é a tua pergunta, mas pronto, vou só falar como se estivesse na terapia. Não, tinha-te tinha perguntado como é que tinhas chegado até aqui e falei-te dos Madcap. Pronto, exatamente, os Madcap foi um projeto que nós tivemos durante muito tempo sem qualquer tipo de pretensão, e chegou ao ponto em que nós pensámos, temos aqui músicas que nós queremos mesmo gravar e um registro está para nós. E depois vamos partilhar com eles, e foi aí que também começou a ideia da música livre. Para nós conseguimos ter muito mais reações que aquilo que estávamos à espera, sei lá, nunca esperaríamos, e foi um grande dilema para nós lançar a música gratuitamente ou não, mas nunca esperaríamos que mais de 10 mil pessoas viessem a ouvir o nosso single. Acaba por ser um bocado ridículo, porque 10 mil pessoas não é nada, mas para aquilo que nós esperávamos como banda pequeníssima, foi muito bom, foi um salto enorme. Mas entretanto as coisas complicam-se e cada um segue o seu caminho. Claro, claro. Uns porque têm que estudar, outros porque casam, outros porque... E sentes que aprendeste muito nessa altura? Com sim, eles? sim, aprendi. Parte do que és agora. Sim, claramente. Começou por ali. Curiosamente, até no aspecto humano, sinto que cresci bastante também. Uhum. Porque tens que fazer muitas concessões numa banda. Eu acredito. Uhum. E naquela banda nós não tivemos que fazer assim tantas E foi giro ver que conseguíamos fazer algumas sem grande stress, sem grandes discussões entre nós, e acho que cresci a nível humano também com essa banda. Tanto é que não me consigo imaginar fazer músicas com outras pessoas. Sempre que tenho qualquer coisa nova, convido as mesmas pessoas, porque é com elas que eu me sinto bem a fazer música. E como é que foi esse salto dos Madcap para o Azevedo Silva? Foi concomitante. O que acontece que na altura em que eu estava a gravar o disco de Madcap, eu sou um gajo meio hiperativo, como deve estar a reparar pelos ticos que eu tenho, não consigo parar com as mãos. Deixa-me tocar o microfone, é na boa, não tem problema. Como assim? Não faças isso. Sou um gajo hiperativo e o simples processo de estar a gravar um disco que só por si já é cansativo, a mim não me chegava. E no intervalo eu fui gravando músicas até que decidi lançá-las, pronto, e foi ao mesmo tempo, enquanto os outros estavam no estúdio a gravar, eu estava a finalizar as minhas músicas. Portanto, não me perguntes como, mas conseguiste acertar em cheio naquela que era a minha próxima pergunta, e que é um bocado extensa, que é um EP chamado Claraboia em 2006, lá está, com 5 faixas, depois A Tartaruga em 2007, O Autista em 2008, sim, O Ao Vivo na Sociedade em 2009 e agora O Carrossel em 2010, portanto, como é que é possível, estás a ver? Não é possível. Não paras quieto. Há artistas que fazem mais ainda. É pá, a sério, não é fácil encontrá-los. Não é mesmo. Mas há alguns que fazem. Eu faria mais, atenção, mas é por outros motivos que não o faço. Eu faria mais na boa, mas também não quero. Vives só da música? Não. Não, eu trabalho mesmo. E esse é um dos fatores. Também não quero estar a debitar coisas só por debitar. Uh-huh. E então prefiro, como estou ocupado o dia todo, prefiro deixar que as músicas amadureçam. Foi bom, isso. Da última vez que me fizeram essa pergunta eu disse, para um ano há mais, e fiquei um ano sem gravar um disco. E, portanto, agora não te vou dizer que para um ano há mais, mas digo-te outra coisa, este ano vai haver mais. Isso é que é preciso, que é o presente é o que interessa. E eu ia perguntar, mas gostas do que fazes para além da música? Se pensar no meu trabalho, não, porque não, acho que uma pessoa que não faz aquilo que quer... Não pode ser completamente realizada, portanto, não pode ser completamente bem sucedida, pronto. Portanto, mas fazes o que queres? Não, o emprego que eu tenho é simplesmente para me sustentar. Houve uma altura em que eu tive de optar, quer dizer, não, lá está, não quero dizer que sou uma pessoa como começámos no início da entrevista, não sou um pobre diabo, estou satisfeito com o emprego que tenho. Sim. Tendo em conta aquilo que tenho que fazer, que é um empregado de escritório, normal, não tem nada de especial, tenho que falar com clientes ao telefone, tenho que mandar uns e-mails, fazer umas guias, não sei o quê. Não posso dizer que isso me satisfaça, mas não, também não me perturba porque tenho bastante espaço. Posso dizer que os... Bem, não posso dizer porque pode não estar pode... alguém a ouvir. Não, acontece não, nada. Não digas ainda. Eu só trabalho na empresa. Pronto, tanto tu. Mas... E todos os dias e mais de 12 horas por dia, não? Sim, okay, exatamente. Tá. Dou 150% pela camisola da empresa. Está. Não, mas depois, lá está. Sou uma pessoa que conseguiu disciplinar a vida para não ter que pensar muito nessa perda de 9 horas diárias num trabalho rotineiro. E sei lá, tenho toda uma atividade cultural fora da empresa que me mantém à tona. Pronto. Uhum. Pá, gosto muito de filmes, como te disse, gosto de ir a concertos, que por acaso não tenho feito nos últimos tempos, mas gosto muito de ir a concertos, gosto muito de ver séries televisivas. Quando digo isso, estou a falar de um determinado nível, não é a lua vermelha que eu vejo. Ainda. Mas sei lá, gosto de fazer uma série de coisas e gosto de me manter ativo e gosto de viajar, o que me permite, lá está, manter-me à tona e não ir ao fundo. E destes 5 projetos, não, destes 5 trabalhos, digamos assim, qual é que te deu mais pique a gravar, mais gozo a gravar? O primeiro foi especial porque foi aquela urgência de vamos debitar isto e fazemos tudo foi muito ingênuo, fazemos tudo num fim de semana e está ótimo. Houve-se um metrónomo lá atrás, os autocarros, é um espetáculo, está muito bom. A melhor coisa que já fizemos. Mas eu tenho que admitir que o último, não sei, talvez por estar mais próximo também, mas o último, sem descurar na gratificação que senti a gravar os outros, foi o melhor porque teve mais músicos. Teve o Fernando Matias, que já tinha gravado o disco Mad Cab. Tive uma pausa especial para gravá-lo, consegui tirar férias para gravar somente o disco. E tudo isso foi especial. O Fernando Matias é uma pessoa que entra no estúdio e que, pá, não há dogmas. Então nós demos-nos bem porque eu também ia para o estúdio a pensar nisso. Eu tenho as músicas, tenho uma ideia daquilo que quero das músicas, mas não tenho nada finalizado. Agora dá-me a tua opinião. E foi muito bom. Foi muito bom reencontrá-lo e ver que o disco tem um cunho pessoal também dele. Gravar para ti um disco é um quebrado de barreiras, então, pelo que me dizes. Sim. Para mim não há... lá está, não há esses dogmas. Nós temos de tudo um pouco em cada disco. Sim, acho que sim. E música preferida dentre todas essas que já escreveste e compuseste? Tens alguma? É possível enumerar alguma? Não sei. Acho que nenhum músico consegue dizer isso seriamente da sua obra. Acredito. Então, é como dizer qual é que é o filho que gostas mais, ou qualquer coisa assim. Sim, embora nesse caso os pais preferem mesmo um filho e estão só a ser perversos. É capaz. Eu gosto de todos da mesma maneira, mas como o outro com a ponta de cigarro à noite. Lá está. Mas, epá, tenho músicas que gosto muito e que depois pela intensidade ao vivo se transformam. Gosto muito, tenho uma fase mais política. Entretanto tornei-me mais mole, mas tenho uma fase mais política que me agradava bastante, em que toca Cianeto de Potássio, que fala sobre eutanásia, ou tenho a Bloqueio, que fala sobre ideologismos políticos. Ideologismos? Não, ideologias. Ideologias. Políticas e... Tenho várias. Está bem. Então e destas 6 que nos trouxeste hoje, o que é que te sabia bem ouvir agora? Agora, claramente, depois disto tudo era ouvir o álbum Revolver. Dar um tiro na cabeça. Não, é o álbum Revolver dos Beatles, com o tema Eleanor Rigby, com o arranjo da época. Eles depois têm um arranjo novo no álbum Love, mas exato. Este é a história de... Quer dizer, na verdade não sei se é ou não, porque o Paul McCartney sempre disse que não era sobre esta senhora, que não conhecia nenhuma Eleanor Rigby, que é uma personagem completamente fictícia, mas agora, o ano passado, descobriram-se realmente alguns vestígios de uma possível Eleanor Rigby, bastante parecida com a pessoa que ele descreve na música. Bem, pronto, o Luís já disse tudo, então a gente vai... Vamos ouvir então, The Beatles. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care for all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Look at all the lovely people. Look at all the lovely people. Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. Saved all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? E pronto, acabamos de ouvir Eleanor Rigby, aqui a segunda escolha do Luís, hoje aqui no The Freaking Alternative. Luís, ninguém esconde a tua evolução. E agora voltando à conversa que estávamos a ter, ninguém esconde a tua evolução e a tua capacidade de inovar ao longo do teu trabalho nestes, se não estou errado, 5 anos, quase 6, não é? Por aí. Sim, 2006. Mais coisa, menos coisa. Essa capacidade, ninguém questiona isso, mas notas uma evolução ao longo do teu percurso? Pois, essa é uma questão muito particular. Eu não concordo muito com a ideia... Não é bem não concordar, também não... Não aprecio a ideia de mudar completamente de um disco para o outro. Acho que se deve deixar resquícios de qualquer coisa que fizemos. Sim, concordo. No passado. Mas quer dizer, não tenho nada contra quem muda radicalmente, atenção. Acho que, sim, eu sinto essa evolução, apesar de achar que são evoluções tão pequeninas que as pessoas podem não senti-las. Eu sinto claramente uma evolução a nível lírico, porque, porque também sei o que é que tive que fazer para melhorá-la. Claro. E sinto que em termos de arranjos há essa evolução, pois em termos de produção há uma clara evolução, porque lá está, gravar um disco só de guitarra, gravar um disco com 10 instrumentos é completamente diferente, portanto, há essas pequenas evoluções. E já aí vamos. Mas compreendo, porque às vezes eu também ouço discos de músicos que... sei lá, não aprecio ou não tenho paciência para ouvi-los, e os discos soam a mesma coisa, a mesma música várias vezes. Compreendo que algumas pessoas possam pensar isso de mim, mas às vezes custa-me aceitar isso, porque por exemplo, o Carrossel, eu acho que as músicas são... tem um denominador comum, que é a guitarra acústica, mas acho que são diferentes. Acho que a Bússola não tem nada a ver com Manel Cruz, e a Manel Cruz não tem nada a ver com a Dona Solidão, que tem pianos, por exemplo. Não sei, mas pronto. Acho que é uma evolução, sim, para responder à tua pergunta. Muito bem. No entanto, chamar-lhe-ias maturidade? Sim, espero que sim. Não maturidade no sentido de ficar um velho do Restelo, mas sim, espero que a maturidade me traga alguma clarividência. Portanto, acaba por ser um álbum da afirmação, ou achas que já tinhas, digamos, o teu lugar ou então parte dele na música nacional? É uma coisa que eu nunca sei. Por exemplo, ainda ontem estava com algum receio, fui fazer um concerto especial e estava com receio. Pá, eu não tenho assim tanto feedback na internet, já não tenho, na altura do MySpace tinha muito mais. Agora com o Facebook eu perdi as pessoas todas, pronto, e não... Lá está, estou a ficar velho, acho que já não tenho paciência para estar todos os dias a adicionar amigos. Nunca percebi muito bem se tenho esse lugar ou não. De alguma maneira tenho a impressão que as pessoas conhecem o Azevedo Silva. E por exemplo, estava-te a contar que ainda ontem não estava à espera de grande expectativa e estava a sala cheia, e as pessoas para onde eu fui tocar disseram: ok, isto é estranho, porque isto nunca teve tão cheio. Ainda bem, foste um exemplo, exatamente, isto nunca teve tão cheio, e eu estranhei: ok, nunca teve tão cheio, mas já tiveram cá outras pessoas boas, isso é estranho para mim. Portanto, não consigo perceber exatamente, porque é um estilo de música também que não atrai muitas pessoas ao vivo, acho eu. Sei lá, é um estilo de música que, para mim, se calhar se ouve ou em momentos maiores da tua vida, ou em momentos de melancolia, ou momentos de saudosismo, ou em momentos em que não queres sair de casa e sabe-te bem com a chuva lá fora ouvires aquele tipo de música. Sabes que, pelo menos na minha opinião, as pessoas debatem-se muito com essa temática do que é bom ao vivo ou não, e acho que se perde muita música boa por aí. E eu, por exemplo, eu vi isso aqui há 2 semanas, se não me engano, como no concerto de Band of Horses, ali na Aula Magna, pá, que era um concerto que era para aquela sala, e que às vezes é um bocado esse tipo de música, como tu estás a dizer, que é bom para estar em casa a ouvir com o namorado, ou a pensar na namorada, ou quieto, a pensar na vida. Os Band of Horses também têm assim... Às vezes, pá, faz-me lembrar eles. É sério, pá, gosto das vossas musicalidades, sinceramente. E foram criticados, deram, na minha opinião, e não é para ser fã deles, deram um concerto fenomenal e foram muito criticados por causa disso, porque hoje em dia há pessoas que ainda continuam a insistir na ideia de que, pá, isto é música para estar em casa, isto é música para ir ver ao vivo. Pá, há punk rock e há rock melódico, estás a ver? Não? Por aí fora, há sítios, há momentos, e acho que tudo se pode ouvir ao vivo. E tu, ainda não estive ao vivo, o que é uma pena minha, éramos para ter combinado ontem, infelizmente não pude. Acho que deves lamentar profundamente. Lamento, porque gostei muito do teu convite e agradeço desde já tinha agradecido, mas faço novamente. Mas acredito que quando te vir não é para ir lá com essa expectativa, com esse pensamento. Os meus concertos não são nada assim, não são nada. Talvez para quebrar um bocado aquela ideia de que vai ser um ambiente pesado ou triste, os meus concertos não são nada assim. Às vezes perguntam-me, então como é que correu o concerto? E eu digo, pá, foi muito fixe, as pessoas riram-se, bué. Eles estão, mas porquê é que isso... Mas tu não fazes ninguém rir, caralho, não é? E porquê é que isso é uma coisa importante para ti? Porque acho que se cria aquela empatia com o público. E os meus concertos são um bocado disso. Tento criar empatia com o público e tento criar um ambiente intimista para aquilo ser mais um ambiente relaxado e não... Ok, eu vou falar de temas pesados, mas calma lá, nem para mim a vida é só isso. Não sou assim uma pessoa tão amarga. Aliás, não tenho nenhum motivo para ser uma pessoa amarga, felizmente. Isso é uma parte importante na tua carreira, essa interação. Para mim é. Para mim, só consigo imaginar estabelecer contacto e aumentar o meu número de fãs assim dessa maneira. Neste momento só consigo imaginar assim. Posso estar errado, também pouco me interessa. Mas... só consegui imaginar assim, talvez por ter nascido e ter sido criado num ambiente em que as coisas eram muito familiares. Lá está. Não que eu tenha vivido exatamente isso, mas lá está, de uma maneira indireta, acabei por viver com essas pessoas. E o ambiente punk é muito isso também, é convivência, é partilha. Sim. Pronto, se calhar eu só vejo os concertos assim, de uma maneira informal. Portanto, não faz sentido tocar se não for para ninguém ouvir. Pois, sim. E há outra coisa que eu queria dizer em relação àquela ideia das pessoas acharem que a música pode não ser muito interessante ao vivo, porque se calhar porque pensam que vai ser exatamente igual ao disco, e isso é a primeira falácia, não vai ser igual. E às vezes ainda bem que não. Sim, para mim acho que sim. E depois porque há toda uma componente moderna que eu não tenho e confesso que pode ser uma falha minha, mas se calhar as pessoas já vão muito mais à procura disso do que simplesmente ouvir um tipo a tocar guitarra acústica, mesmo que tenha arranjos de violino, violoncelo e pianos e não sei o quê. Sei lá, não tenho aquela componente de multimédia, de ter um slideshow atrás. Exato. Não que isso tenha algo de mal, eu simplesmente não tenho. E se calhar as pessoas aborreciam-se com esses concertos, não sei. Mas estou a pensar em incluir pirotecnia nos meus concertos. Em espaços chatos, sim. Até para depois aparecer no jornal. Morte em concerto polémico. Olha, é uma boa maneira de ganhar fama. Correio da Manhã contribuir para isso. Então. Olha, eu ia-te falar. Ia-te perguntar uma coisa, mas voltemos à música. A entrevista já vai assim naquele ponto apetecível, portanto é sempre giro interromperes, estás a ver? Que é para o pessoal, caralho, sacana do locutor. Portanto, o que é que és passar agora? Diz-me lá, sinceramente. Eu se calhar aproveitava para passar, lá está novamente voltando aqui à ideia dos filmes, aproveitava para passar 2 temas que fizeram parte de 2 filmes sobre a mesma pessoa, que é o Che Guevara. Numa faceta ele é muito mais o Che Guevara sonhador e viajante que percorre a América Latina e que descobre o continente, e na outra é muito mais o Che Guevara político que monta uma guerrilha e quer mudar o sistema em Cuba. Esses que são o primeiro, aquele que eu nunca vi, Como é que se chama? O primeiro filme. Uh-huh. Acho que se chama Diários de uma Motocicleta. Exato, é esse. Pronto, mesmo. Quer dizer, esse pelo menos é o nome mais latino. Ele anda, é que ele basicamente mostra a viagem dele pela... Sim, exatamente. Uh-huh. E o último que foi o Che. Exatamente, sim. Está bem, está bem. Pronto, ok, divirtam-se com a música. O que é preciso. Qual é que é a primeira, diz-me? A primeira seria, lá está mais um daqueles nomes que nós não conseguimos pronunciar, de Usualia a la Kionkava, uma coisa assim, não sei. Que é do, é daquele senhor que faz bandas sonoras e que é muito premiado pelas bandas sonoras, que eu agora não me lembro o nome, mas que esteve aqui em Portugal e eu fui ver o concerto a Guimarães só para ouvir esta música, porque é uma música que me fascina. Porque é uma música que nos leva para um imaginário de realmente, pelo menos a mim, de viagem e de sonho. Muito bem. Bem. E a segunda já agora... A gente diz a seguir, a gente faz assim. Como pessoas interessantes que somos, vamos ver à internet qual é que é o tal... dizias-me tu... Não, produtor? Sim, é o intérprete mesmo. O intérprete, o okay. Autor das músicas. Posso estar enganado, mas acho que é o Gustavo Santaolalla. É, Gustavo Santaolalla, é? Sim. Ok. Exatamente. Portanto, esta é de Gustavo Santaolalla. É mais ou menos isto, não é? Não, um espanhol extremamente espetacular. Ele não deve saber dizer o meu nome também. Nem eu. E pronto. De Uzia a la Quiaca. Basicamente é isto. A gente já volta, ok? Ora, já nos ouvimos. Freaking Alternative. Adentro se alborota quemando delle chispiar la guitarra. Y se alborota quemando delle chispiar la guitarra. Lucero solito si se apaga Valderrama, ¡hey! ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Pone a cantar, un cochero lo acompaña, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Samba del amanecer, arrullo de Valderrama, canta por la medianoche, llora por la madrugada, canta por la medianoche, llora por la madrugada. Lucero solito, brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? E pronto, mais já vamos na terceira e agora quarta escolha musical do Luís aqui hoje. E eu cheguei-me à frente, não percebo muito bem porquê, porque não sei o que acabou de passar. Ok. Portanto, força. Pronto, como estava a dizer, antes de passar a música, primeiro ouvimos a tal música do filme mais sonhador sobre o Che Guevara, uhum. Com o rapaz que faz Cristiano Ronaldo, Gabriel Garcia Bernal. O Gael Garcia Gael, Bernal. Exatamente, uhum. Garcia Bernal. E depois ouvimos Valderrama, que é um tema do Che Guevara, do filme Che Guevara mais político. Do Che? Uhum. Sim, exatamente. Depois dele ser abatido, fuzilado pela tropa, aparece uma sequência em que ele é levado num helicóptero e começa esta música e lá está, é um daqueles momentos cinematográficos fortes. E eu gostei muito da voz desta senhora, que é Mercedes Sousa, que é uma espécie de Zeca Afonso argentino, uhum. Que entretanto faleceu. E deixa-me só dizer, e um bocadinho suspeito pela coisa, porque gostei bastante do filme, que é uma interpretação fantástica do Benicio del Toro. É verdade, também gosto muito do filme. Pena, não se percebe como é que isso acontece, mas Oscars nem, não sei, se calhar merecia, mas nem nunca soube falar nisso, pergunto-me o porquê, mas enfim. Politiquices, talvez. Não sei. Não interessa falar sobre Cuba na América. É, exato. Um bocado chato. É coisa assim para chatear um bocadinho. Também é um bocado chato estar sempre a dizer que a cena dos Oscars é política, mas a verdade é que há ali um fundo qualquer de política. E não interessa aos americanos muito falar de Cuba, portanto. Enfim. E olha, voltemos ao teu álbum. O que é que se pode esperar de um álbum que começa com a frase: depois do inverno, volto a sentir que o mundo inteiro está para ruir? Não és a primeira pessoa que me diz isso. Aliás, há uma crítica até no The Body Space que diz exatamente o que esperar de um álbum começa com essa frase. Lá está. Isto é... Sabes que nós, jornalistas e críticos e crónicos, e pá, isto é desgraça, é uma desgraça. O que esperar é a pergunta, o que esperar de um álbum? Sim, se vires bem, ele foi lançado há relativamente pouco, já lá vão uns bons meses, mas para quem ainda não conhece, o que é que se pode esperar? É uma premonição, não sei, repara. O inverno está a acabar, não é? Mas felizmente, já não era assim tempo. O governo vai cair, o FMI vai entrar em Portugal, teoricamente. Bem, tu não és mesmo um gajo positivo, a sério. Pô, o FMI entra em Portugal, o Cavaco Silva já foi eleito, como é que podes achar que a coisa vai ser boa? Não vai ser boa. Não sei, na altura em que estávamos a compor isso, a frase... Fez sentido. Fez sentido, e é uma espécie de premonição, porque é um tema que fala de... fala sobre solidão e é, acho que há invernos e invernos e nós estamos a passar por um inverno um bocado bem difícil, um bocado, sim, um bocado mais difícil. Vamos ver o que é que acontece ao mundo depois disso. Aliás, é giro ver que quer dizer, não é bem uma premonição, é só as pessoas estarem atentas. Sei lá, dizer premonição é um bocado idiota, não sou Nostradamus, mas é só as pessoas estarem um bocado atentas àquilo que se passa à sua volta. E curiosamente não estão, eu compreendo porquê em alguns casos, mas curiosamente não estão. De repente o mundo acorda e pensa, ah, mas espera aí, aquelas pessoas no Egito viviam 30 anos a serem exploradas, a ganharem um dólar por dia. Epá, isto realmente não é bom. Ou as pessoas acordam e pensam, epá, na Coreia do Norte aquilo é um regime ditatorial e que as pessoas não têm acesso à internet e nesse caso, só há uma pizzaria no país inteiro. Epá, isto é um bocado chato realmente. Ou então descobrem que há velhotes... em casa, mortos, durante 8 anos e não sei o quê. 9 anos e por aí fora. E, epá, está a ser um inverno estranho, mas basta estar atento. Talvez acho que é só isso que falta. Se as pessoas estiverem atentas percebem que há muitas coisas erradas. E eu simplesmente observo para esse lado, como podia observar para o lado feliz, em que, não sei o quê, o Benfica foi campeão, uau, não sei o quê. Epá, não dei para isso. Mas pronto, é um inverno giro. Só para concluir, é um inverno giro em que... Vamos ver como é que, por exemplo, terminam estas revoluções todas na Líbia, no Egito. E como é que o mundo vai mudar, porque o mundo vai mudar. O petróleo vai ficar mais caro, por exemplo. Vamos ver quem é que entra para o poder. Há certo tipo de mudanças, e perdoa as pessoas que estão a ouvir e que são mais jovens lá em casa. Há certo tipo de mudanças que vão mudar a nossa vida e a maneira como o Ocidente, nós... Nos damos com o Oriente. Os ditos desenvolvidos, nos damos. Com o resto do mundo? Com os ditos do terceiro mundo, exato. Tu és uma pessoa... Parva, sim. Somos todos. Ah, e se vieres aqui à ESCS, então não falta gente que se vai dar bem contigo. Okay. Mas já deu para ver e quem te conhece minimamente, quem conhece o teu trabalho, Luís e Azevedo Silva relacionam-se muito bem nisso, que é o interesse pela atualidade, neste caso, e falo concretamente sem tabus, pela política. O que é que foi para ti ver Cavaco Silva subir depois de 4 anos ao poder novamente? Para mim é péssimo. Não tenho outra maneira de descrevê-lo, porque eu, lá está, novamente regressando um pouco atrás, na altura em que a minha irmã era jovem, houve uma polémica muito grande. Sabes que eu, há coisas que eu acho curiosas e não sei se vocês têm noção disso, vocês agora que são mais novos, porque certamente eu quando era mais novo não tinha noção de muitas coisas. Mas estas pessoas são todas as mesmas. Se calhar os vossos pais falam-vos disso, não sei. Sim. Então, qual é a diferença entre nós agora? Eu tenho 28? Eu tenho 19. Ok, ainda são 9 anos. Uh-huh. Ainda há uma diferença. Chegaste a ver o de Tsubasa? O Oliver da bola, sim. Agora chama-se Oliver Benz. Ok, sim. E quem sai aos seus? Agora se calhar viste a reposição. Sim. Ok, há uma diferença entre nós ainda. Pronto, e se calhar também não tinha muita consciência de outras coisas. Mas estas pessoas que estão agora no poder e que... Quer dizer, não falo do Sócrates, porque acho que isto até é um gajo novo. É. Mas sei lá, o Cavaco, o Manuel Ferreira Leite, o Santana Lopes, esses gajos todos já estão no poder, pá, e, há muito tempo. Desde a Revolução. Sim. Ou pouco depois da Revolução. Sei lá, desde os meados de 80. E na altura a minha irmã era nova, devia ter a tua idade, e havia, ou mais nova, devia ter 17, e haviam as PGAs, que eram as Provas Gerais de Acesso. Devem ser os exames nacionais agora, não sei. Uhum. Essas pessoas estavam no poder e faziam muita porcaria. Não só lidaram muito mal com essa geração, a geração acabou por ser apelidada de geração rasca. Uhum. O Cavaco Silva era primeiro-ministro e repeliu uma manifestação na ponte com tiros de balas de borracha e com espancamento da multidão que lá estava. Epá, eu não consigo ver nada positivo naquele homem. É uma pessoa que não comunica, é uma pessoa falsa, é uma pessoa que... Vocês não são do PSD aqui nesta escola, foi, não? Olha, por acaso nós cá não temos, como há noutras escolas, assim, vá, uma orientação política, mas Há quem seja e há quem não seja. Pá, mas de qualquer maneira eu acho que isto extravasa um bocado. O próprio Cavaco Silva está-se a borrifar para o PSD. Ele quer pensar em si. Mas sem dúvida. Não é uma pessoa que eu acho que seja muito comunicativa e acho que é uma pessoa que tem alguns tiques de... Isto, não gosto de dizer isto de ânimo leve, mas tem alguns tiques de fascismo que a mim não me convencem. Portanto, para mim não é muito bom que ele esteja no... Se bem que o poder que ele tem é limitado, apesar de dissolver um parlamento, pode ser um bocado complicado para um país, mas... E a cultura e a música em Portugal têm vindo a sofrer com isto? Com a ideia do Cavaco, talvez desde os anos 80, mas... Este governo também tem feito muita porcaria em termos culturais. Não falo obviamente agora só do Cavaco, falo de tudo, todas estas conjunturas que têm vindo a ser levadas para a frente. Sim, temos sofrido bastante com isso. Nós tínhamos conversas sobre este no estúdio, naquelas noites em que o estúdio se prolongava até às 7 da manhã. As pessoas também têm que começar a encontrar alternativas, não é? Como tu disseste, também vocês montaram este estúdio, não têm aqui nenhum apoio especial. Às vezes também é preciso dar o primeiro passo e não esperar que caia tudo de mão beijada. Sim, sim, mas têm sofrido cortes e, sei lá, o que é a primeira coisa que se corta? Tu não podes cortar na saúde, não podes cortar... Na educação, não podes cortar na ciência, vais cortar, não podes cortar nos salários dos deputados. É espetacular que são sempre essas as coisas onde se corta, mas enfim, tirando os salários dos deputados. Sim, não convém cortar nos salários dos deputados, não convém. Sim. Luís, uma coisa muito importante, e pá, eu agora deixa-me contrariar esse teu lado negativo. Brutal. Porque senão, porque eu também sou um gajo que às vezes tem dias que negativismo para este lado é obra-prima. Portanto, se calhar vamos contrariar um bocadinho esse lado e vamos fazer a tal andota da semana que os nossos ouvintes tanto gostam ou não. Um momento de humor habitual. Hoje, como vocês já sabem, quando há convidados, nós pedimos para eles participarem. O Luís não foi uma exceção disso, dessa mesma regra. E, portanto, por que não? Vamos então ao The Freaky Moment e vamos contrariar então esta onda de negativismo e que se lixe o FMI. E vamos ver o que é que vem aí agora nesta rubrica de humor do The Freaking Alternative. The Freaking Moment. O diretor de uma importante companhia, desconfiado com a mudança de atitude de um dos seus altos executivos, contrata uma detetive privada para esclarecer toda a situação. Minha caga, quero que siga o Dr. Magalhães durante toda a semana, sem interrupções. Quero ter a certeza absoluta de que ele não está metido em algo duvidoso, aquele sacana. Uma semana depois, o detetive apresenta-se com a missão cumprida e com um ar pesaroso. Cumprimenta o diretor e passa a apresentar o relatório de todo o seu trabalho. Ora bem, todos os dias da semana, o Dr. Meireles sai ao meio-dia do trabalho. Pega no seu carro, vai à sua casa almoçar, depois faz amor durante uma hora e à bruta com a sua mulher. Fuma um dos seus excelentes charutos para descontrair no final e sempre a correr, volta para o trabalho. Ufa! Pronto, caso encerrado. Muito bem, fico aliviado. O meu muito obrigado, detetive. Não sei o que seguir de mim e do meu casamento sem si. Faça-me o favor de deixar o valor do seu numerário com a minha secretária. Lá fora, que tenho o maior prazer em pagar-lhe o dobro daquilo que pretende. Agradeço-lhe muito, doutor, mas importa-se que o trate por tu durante 30 segundos? Não, claro que não, hora é essa. Posso então ler novamente o relatório? Faça-me o favor, minha caga. Então, é assim, senhor diretor. Todos os dias da semana, o Dr. Meireles sai ao meio-dia do trabalho. Pega no teu carro. Vai à tua casa almoçar. Depois faz amor com a tua mulher e à bruta durante uma hora. Fuma um dos teus charutos para descontrair no final. E, sempre a correr, volta para o trabalho. E pronto, foi este o momento de humor, digamos assim, que o nosso convidado Luís hoje nos proporcionou. Ele que interpretou o papel de... Era de que era do tal... Do cornudo, não é? Não leves a mal. Exato. E depois também tivemos a participação especial da nossa amiga e cara Madalena Castelo Branco. Ela que... E vejam bem o quão espetacular é o vosso Freaking Alternative. Ela que ainda não conhecia o programa e que passou a conhecer da melhor forma, interpretando então a personagem de detetive privada que vai atrás do tal Sr. Meireles e que descobre que ele andava a fazer à bruta a mulher do Luís, neste caso. Luís, mas és um gajo para azarado, sim senhor. Voltemos então aos nossos tópicos de conversa. Ah, eu fui o narrador, não é? Acho que toda a gente notou, porque foi notória a minha participação. Obviamente que sim. Obviamente. Voltemos então ao tópico de conversa e, acima de tudo, o mais importante, o carrossel. O carrossel, pronto, acho que as pessoas têm noção que eu não estou a falar de um carrossel, não é? Mas sim do teu álbum. Como é que foi o processo de edição e de gravação do álbum? Um passarinho contou-me que andaram por lá certos artistas e tal. Sim, como é que foi a coisa? Exatamente, foi aquilo que destoou para os outros discos, é que foi um processo muito mais orgânico, em que eu decidi incluir muito mais os meus amigos. E basicamente a coisa resultou assim. Eu telefonei para eles e disse-lhes: olha, tenho uma ideia de uma participação que vocês podem fazer no meu disco, assim e assado, estão interessados ou não? E a cena concretizou-se. Foi bom ter os meus amigos todos no estúdio. Acho que é isso. Trabalhaste com alguém que vá, não era teu amigo, era só teu conhecido, alguém que admiravas? Não, apenas. Só de contactos, né? Que. Sim. É pá, sim, são tudo contactos de pessoas que eu vou conhecendo e mantendo. Obviamente depois há sempre graus de amizade, mas também não vou entrar nesse pormenor aqui. Uhum. Portanto, gostas de trabalhar em casa, como diria o outro, e sentindo-te em casa. Continuam também presentes na tua música diversas referências a vários artistas portugueses e, acima de tudo, a um mundo, ou é um país, como a gente falava há bocadinho, que vá, e passa a expressão, necessita de alguma intervenção, necessita de alguma canção de intervenção, de algum aspecto de... sei lá, de revolta, de se fazer ouvir, de falar. E eu diria, acho que não escondes a influência e a importância que Zeca Afonso e, sei lá, José Mário Branco terão tido na tua formação como artista. Sim, não escondo de maneira nenhuma. Aliás, até acho que faço todo o gosto em querer dizer que são dois excelentes músicos que estão presentes na minha construção musical. Uhum. E acho que foram muito mais do que isso. Não foram só dois excelentes músicos, acho que foram muito mais do que isso. Sim, sem dúvida que sim. Para mim, isto pode parecer idiota para quem não concorda comigo, mas para mim está. Está a roçar assim a espécie de herói nacional, uma coisa assim. Não, pode ser. Para quem não é do PCP, não vai soar a mesma coisa, exatamente. E tu és um revolucionário, és um inconformado. Não. Não, sou um inconformado, não sou um revolucionário. Sei lá, revolucionário é o Che Guevara. E aconteceu-lhe o que aconteceu. Mas não sei, a minha revolta é muito contida, lá está. E ainda agora, quando falavas do pessimismo, eu queria só acrescentar. Eu não consigo ver, porque obviamente sou eu que estou nessa posição. Uhum. Não consigo ver que a minha posição seja de pessimismo, porque se eu fosse um pessimista e se fosse um conformado, eu não continuava a fazer música, eu não continuava a intervir, não continuava a pensar. Eu simplesmente tinha-me lixado para tudo e tinha-me dedicado ao álcool. Mas o que acontece é que eu sou uma pessoa que continua a querer intervir e continua a não aceitar o facto das pessoas estarem conformadas, apesar de perceber que realmente, à medida que avanço na minha idade, consigo perceber que é muito difícil para as pessoas pensarem em tudo ao mesmo tempo. São muitas comoções ao mesmo tempo e o nosso cérebro para isso só deve aguentar duas ou três. Então não consigo. Obviamente que as pessoas não podem gerir tudo, não podem gerir o facto de estarem desempregadas e de terem doenças e de terem que tomar conta dos filhos e que os juros continuam a aumentar e que não conseguem pagar a casa. Ah, e depois deixa-me pensar mais no Egito e mais na guerra do Iraque e mais no tsunami não sei aonde e mais na tortura na China. Epá, não dá para tudo, obviamente. Pronto. E eu pergunto, e agora que disseste-me isso, puxaste-me uma curiosidade, e és do PCP? Não. Eu sou completamente apartidário, não tenho... Apartidário. Há uma coisa que me pode comprometer para as pessoas mais distraídas, é que eu sou autarca. Estou na lista do PS, mas eu não sou do PS, eu sou independente, só que estou no lado do PS. Não te sei explicar isto assim de maneira muito técnica, porque eu também não percebo muito disso. Pronto, concorri como, ok, vou promover cultura na minha freguesia. A pessoa que me deu guarida e que me estendeu a mão é uma pessoa do PS, embora eu tenha frisado sempre, eu sou independente, não sou partidário, porque não, ideologias são ideologias, eu não... Não pegas por aí? Não. Tá bem. E o que é que vai ser isto agora, infelizmente, já nos aproximando assim um bocadinho do fim, o que é que vai ser o Azevedo Silva do futuro? Sei que agora andas totalmente empenhado nos teus concertos e andas aí bem ao vivo, as pessoas andam-te a ver que nem malucas. E um exemplo disso foi ontem, por exemplo, a tua atuação no, na APAV. Até onde é que queres ir, basicamente? Eu quero conquistar o mundo. Lá está, pronto. Não, mas o próximo passo agora é continuar a promover este disco incessantemente. Por acaso vamos ter que fazer uma pausinha a março, mas pronto. Continuar a promover o disco e lançar ainda este ano outra coisa, se possível, porque vai regressar o rapaz que me acompanhou, o Filipe Grácio, que me acompanhou nos três primeiros registros, e temos com muitas ideias para uma mudança, não diria radical, mas uma mudança que vai trazer, vai introduzir mais uma pontada de surpresa naquilo que é o Azevedo Silva atualmente. Muito bem, e o Azevedo Silva agora vai ter de me dizer mais duas músicas que vão ser, infelizmente, o final das tuas escolhas aqui hoje, musicais no TFA. Portanto, força. Ok, são mais duas referências de infância. Vamos ouvir primeiro The Way, do Neil Young, de um dos últimos álbuns dele. Ele faz tantos que eu também já não sei o que é o último álbum. É uma música que, apesar de eu achar que não fala sobre isto, e já ter lido a letra... Não, tenho quase certeza que não fala sobre isto, mas leva-me para o imaginário dos jovens americanos, porque ele passa a música a dizer que nós sabemos o caminho para trazer para casa, para um ambiente pacífico de casa. Se bem que eu acho que isto aqui é tudo metafórico, então de uma maneira ou outra consigo imaginar jovens americanos a lutar no outro lado do mundo pela nossa segurança aqui ou pelo Império Americano e a morrer. Esta música tocou-me bastante. E depois vamos ouvir Otis Redding, que é uma música de um dos filmes de infância idiotas que eu via, que era o Top Gun. Ah, o grande Top Gun. Está bem, está bem. Portanto, agora Neil Young com The Way. To touch this Freaking Alternative. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. E voltando então, esta aqui é a entrevista e infelizmente quase o final da mesma, que vamos ouvir então, dizia-nos há bocadinho o Luís Otis Redding, com The Dock of the Bay. Esta aqui é uma música, falavas tu do Top Gun, não é? Sim, sim, foi casualmente, acabei por ver um daqueles filmes que na altura devia ser um grande blockbuster, não sei, não faço ideia. Acabou por ir parar. Tinha ideia que sim. Sim, acabou por ir parar a minha casa, não por o meu desejo. E eu vi o filme repetidamente porque, sei lá, vi o lado do bom e do mau e os bons ganhavam no fim. E só depois, uns anos mais tarde, é que eu percebi que os bons estão a matar os maus. Mas os maus não são necessariamente maus, são simplesmente diferentes dos bons. Ok. E por isso é que agora acho para que é quem idiota. Não conhece o Top Gun, ficou processivo. É verdade. Ficou bastante. Portanto, há aviões no ar, não é? Uh-huh. E também há aviões no porta-aviões, mas há aviões no ar que lutam contra os aviões dos inimigos. Mas os inimigos não são mesmo inimigos, são só diferentes. Okay. Mas essa é a nossa percepção de inimigo. Uhum. Ou seja, se tu, como hoje em dia, por exemplo, tu, ok, nós somos do Ocidente e os nossos inimigos são os gajos que não são do Ocidente, são do Médio Oriente, ou uma coisa assim. São só diferentes. São diferentes. Uhum. Porque é que eles são inimigos? Lá está. Porque é que eles são terroristas? Porque são diferentes de nós. E porque não são católicos, e porque não sei o quê. Não interessa, é uma conversa. Interessa, mas infelizmente o tempo não dá para tudo. No entanto, ainda dá para te perguntar. Para te perguntar, não, quase para afirmar, já tocaste no Brasil? Já. No festival El Mapa de Todos? Sim, sim. Isto é espanhol, certo? O festival, sim, El Mapa o objetivo de Todos. É mesmo ser porque okay. É a integração ibero-americana. Exatamente, exatamente. E lá descreveram a tua música como Fado Indie. Sim. Ok. Gostaste do termo, ou nem por isso? Foi um bocado chocante. Mas... tinha certeza. Mas aquilo acabou por pegar, porque toda a gente, isto é quase ridículo, mas é tu ouvires a tua música de repente em 13 canais da América Latina e toda a gente, Azevedo Silva, Fado Indie, não sei o quê, Azevedo Silva, Fado Indie, o que é isto? Isto é ridículo, tipo. Toda a dimensão do festival não tem nada a ver com aquilo que eu poderia imaginar. De repente, 13 gajos entrevistarem-me para a Argentina, para o Chile, para a Bolívia, para não sei o que é isto, para o Uruguai. Ainda és ouvido, aliás, pergunto mais facilmente, quando é que foi isso? Isto acho que foi em 2008. E ainda és ouvido lá? Eu tenho uma base de fãs pequena, obviamente, mas brasileira, sim, que me ouve, e chilenos também. É uma coisa estranha. Não fazia. É uma coisa estranha. Tá bem, e olha, esta pergunta tinha um bocadinho de água no bico, digamos. Porque leva-me a perguntar se planeias pisar, já que isto era um festival, se planeias pisar palcos de festivais de verão? Não, porque acho que isso não está... Acho que não sou especialmente atraente para um festival em que o que se quer é animação e dança e fogo de artifício e barulho e rock. Então, mas ainda há bocadinho dizias que ias meter a tal pirotecnia e tal. Pois, podia... Se eu conseguir investir nisso até lá... Chatice. Vou falar com umas empresas do Norte... A ver se consigo investir num festival pirotécnico. Olha, fala com o Alberto João Jardim que ele é capaz de perceber da coisa. Há vários autarcas por aí que percebem da coisa, sim. Como queimar florestas no verão. Lá está, bem visto. Infelizmente, e já vamos com quase uma hora de entrevista. Olha, pumba, fez mesmo agora uma hora. Já estamos com uma hora de entrevista e, portanto, infelizmente há que fechá-la, digamos assim. E fecha esta nossa conversa, lá está, com a pergunta... Epá... Foi um bocadinho como a gente começou, também foi uma pergunta muito simples, quem é que tu eras, e agora outra pergunta, mais uma vez, muito simples também, para onde é que vais a seguir? Vês como é simples? É muito simples, simples. Realmente. Não, agora sério, estás-me a perguntar sobre datas, é isso? Porque... Não, esta tem um caráter totalmente aberto, é ambíguo, é daquelas coisas que tu nas aulas dos professores dizem assim, isto nunca se faz, esta pergunta nunca se faz a ninguém, portanto é para tu responderes o que quiseres. Ok, estou a pensar em ir a Milão, estou a pensar em ir a Londres ainda este ano, vou pegar no carro, sair de Lisboa, pegar no carro e fazer uma viagem de carro pela Europa, okay. Talvez durante 15 dias, gravar um novo disco. Ah, está prometido então. Sim, quase de certeza, que vai ser um novo disco. Viram o The Freaking Alternative aqui a adiantar. Pode correr mal, não é? Mas, não. Aqui nós somos totalmente fiáveis aqui. Não falho. E pronto, de resto assim, imediatamente, tenciono só ir para casa, para o pé da minha mulher. Jantar, que já é hora de... Sim, sim. E pronto, andar por aí em concertos e fazer amigos e nadar no mar. Adoro o mar. Somos dois então. Luís, por fim, a música que tu gostavas de ver agora aqui a passar do carrossel no The Freaking Alternative em alta rotação? Acho que a que se adequa mais é a Bússola. A Bússola? Tá sim. Está bem, vá. Bem escolhido, sim senhora. Vamos portanto à Bússola deste último álbum do Luís Azevedo Silva, hoje aqui em estúdio, que deu esta excelente e interessantíssima entrevista para nós, para vocês, meus caros ouvintes. Vamos então ouvir a Bússola e daqui a bocadinho a gente já volta à conversa. Para, digamos, as últimas despedidas. No entanto, eu ainda tenho uma pequena surpresa, mas a gente já fala sobre isso. Até já! Fiquem então com Azevedo Silva, Bússola. Vejo ao longe o sol morrer no mar. Foco para guardar o instante. Vou-me abrigar do vento. Ver a dor chegar com a chuva. Está-se Freaking Alternative. Foi, portanto, a bússola do Luís Azevedo Silva, que hoje esteve connosco, como eu tinha acabado de dizer. E eu, assim, um bocadinho em tom de satisfação e de sinceridade, quero-te agradecer a tua presença aqui hoje. Muito obrigado. Pá, mas não sou gajo, estás a ver, só para dizer, pá, olha, ainda bem que vieste. Já fiz aos anteriores convidados, faço também a ti, e tento sempre procurar algo único nos meus convidados, e dessa forma, é como oferecer um presente a alguém, também procuras algo único numa pessoa, de forma a poder satisfazer o desejo dessa mesma personalidade, indivíduo, por aí fora. Portanto, encontrei em ti, lá está, uma pessoa, como ainda há bocadinho dizíamos, inconformada, e se há uma pessoa inconformada e que para mim me diz muito, e que já vi para ti também diz muito, apesar de deu anteriormente à nossa entrevista não saber, e eu planeei isto antes da nossa entrevista, uma pessoa que me diz muito nesses mesmos termos era Zeca Afonso. E como um programa de música pede por música, pronto, não há como lhe escapar, digamos assim, quero-te dedicar, portanto, e à tua vinda aqui, e dessa forma agradecer-te, a música do Zeca Afonso tocada ao vivo no Coliseu, aquele que foi o último concerto dele, que foi gravado e editado em álbum, uma que tu também já tocaste, que se chama Morte Sigo à Rua. Esperemos que não saia hoje, caraças, não dava jeito nenhum, que já é tarde. Sai todos os dias, também é verdade, não deixas de ter razão. E pronto, esta basicamente é de mim para ti, e espero sinceramente que gostes, e mais uma vez, muito obrigado por teres cantado hoje. Muito obrigado. É verdade, é um tema que, e agora falando sinceramente, me diz muito, e que é muito importante para mim, e que lá está, na cabeça de muitos não fará sentido, mas que na cabeça de outros tantos fará, e eu sou um desses, infelizmente ou felizmente. Depende de... Epá, estás-me a passar aqui muitas influências tuas. Bem, Luís, para ti, Zeca Afonso, então, com a morte, saiu à rua. Eu creio que vem a propósito, embora esta canção tenha sido dedicada ao pintor Dias Coelho, eu dedico a um grande amigo, já desaparecido, que foi o Adriano Correia de Oliveira. amor, desenho a rua num dia assim. Aquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai, e um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial, e a foice de uma ceifeira de Portugal. O sol na bicorda como um clarim do céu. Vão dizendo em toda a parte o pintor morreu. Teu sangue pintor reclama outra morte igual. Só olho por olho e dente por dente vale. A lei assassina a morte que te matou. Teu corpo pertence à terra que te abraçou. Aqui te afirmamos dente por dente assim. Quem rirá melhor, quem rirá por fim. A curva da estrada, covas feitas no chão, e em todas florirão rosas de uma morte saiu à rua num dia assim. Naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai, e um rio de sangue do peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial, a foice de uma ceifeira de Portugal. O sol é vingada como um clarim do céu. Não dizem nem toda a parte o pintor morreu. O pintor morreu. O pintor morreu. E é este o fim do nosso programa, que hoje teve o enorme prazer de contar com o cantautor, gosto tanto deste título, Luís Azevedo Silva, e com a apresentação do seu novo álbum Carrossel, já disponível para compra em qualquer loja de discos que se preze. Luís, espero sinceramente que tenhas gostado da experiência, acredito que não, mas e que te tornes, como tantos outros, num fã sincero do The Freaking Alternative. Foste um convidado, pá, em peras mesmo, como costuma dizer. Portanto, o meu sincero obrigado. Okay, eu também agradeço. E até uma próxima. Okay, muito obrigado. O teu próximo boa álbum... sorte. Ah, claro, sou um gajo de sorte. O teu próximo álbum, já sabes, está... Okay, sou o primeiro. Temos combinado, venho aqui tocar. Olha, essa é uma que temos de combinar, sim senhor. Falando agora para os meus caros ouvintes, tenho apenas a esperança e a certeza de que terão com certeza gostado de mais uma surpresa desta magnitude. E ainda bem, não é? E que só podem esperar da parte deste vosso TFA muitas e muitas mais para o futuro. Por agora, marcamos encontro para a próxima semana no mesmo sítio e à mesma hora, das 8 às 10. Até lá, vão indo ao nosso Facebook para ver as atualizações diárias desse vosso espaço e para votarem no tão prestigiado Top 20 de que já vos tenho vindo a falar. Vai para coisa de 3 semanas, é verdade. Por fim, e assim me despeço, depois de quase 2 horas e muitas de emissão, continuem com o habitual feedback através do e-mail tfa.esquecfm@gmail.com. Nós cá nos ouvimos para a semana e aqui fica o vosso momento Zen. O momento Zen. Leio a Playboy pela mesma razão que leio a National Geographic. Gosto de ver fotografias de lugares que sei que nunca irei visitar. Freaking Alternative.